pessoal, estamos aqui para mais um JCast Station. Para começar esse programa, vamos nos apresentar de novo, porque talvez pelo podcast ser novo, vocês ainda não estejam acostumados com a gente. Então eu sou o Oriô. Temos aqui também, podem se apresentar, pessoal. Felipe. Rimei aqui. Rimei. Enfim, nós vamos aproveitar esse início de podcast para falar um pouco da repercussão que teve o programa, falar dos feedbacks que a gente recebeu, também dos pontos positivos que a gente teve. Em relação aos feedbacks, de fora, no caso, muitas pessoas falaram que foi uma ótima iniciativa, que a gente fez um bom trabalho, que no caso, para mim, falaram que eu melhorei muito em relação ao podcast piloto, que também deram bastante feedback, bastante pontos que a gente pode melhorar ainda. Inclusive, eu entrei em contato com o Darko, do JCast, e ele deu um auxílio técnico muito grande pra gente. Com certeza vai fazer muita utilidade pra esse segundo programa. Outro ponto é que a gente gostaria de agradecer a todas as pessoas que deram uma força pra Rimi. Né, Rimi? Isso. E desculpa pelo jeito que tava minha voz, que eu tava com muita dor de garganta. Hoje já vão poder me ouvir um pouco melhor. Que a Rimi, aquele dia, ela tava se esforçando muito porque ela estava com problema na garganta. E ela realmente, ela mereceu toda a força que deram pra ela. Todo mundo falou, vai Rimi, tudo certo, não sei o quê. Fora que ela tava com febre também, né? Além da voz, aquela sensação de cansaço, né? De ser grande, né? Então, ela com certeza dá de parabéns. E também... Obrigada. Também a gente recebeu muito feedback de que a gente tava travado, que a gente tava nervoso, mas... Como eu disse na despedida do último podcast, normal, né? Primeira vez, acontece. Mas isso com certeza a gente vai melhorando com o tempo, né, pessoal? De nervoso. Só vocês terem paciência com a gente. Com o tempo a gente vai melhorando. Um dia nós ainda seremos um JCast da vida. Enfim, pessoal, nós temos a nossa programação de hoje, vai ser similar ao último programa. Espero que vocês tenham gostado do formato, que a gente possa fazer um ótimo programa hoje de novo. Começando mais um bloco de singles referentes à semana do dia 3 de março desse ano, vamos agora pro bloco de singles para falar dos mais vendidos em relação ao ranking feito pela Oricon. Vamos lá então, em décimo lugar, estreando Shonan no Kaze com o single Shiryu Yo. Essa música eu gostei, é muito comprida, né? Quase 7 minutos de música, né? Entraram no ranking com quase 14.600 cópias. E eu acho que vai ser uma música que vai subir no ranking ainda, porque é muito legal mesmo. Eu gostei um pouquinho da música, e o interessante desse grupo é que eles sempre conseguem colocar os singles deles dentro do top, mais ou menos nessa posição. Em nono lugar temos novamente o single Milk, na Geek do Kiss, da cantora Aiko, que faturou o primeiro lugar na semana passada. O single conseguiu manter as vendas, teve em média de 15 mil cópias vendidas essa semana, acumulando quase 90 mil. Certo, em oitavo lugar, estamos com o Otsukai, com o single Bye Bye. Essa música saiu do álbum, né, Love Letter, o último álbum dela. Vendeu agora nessa semana quase 17.500 cópias. E pode subir, eu não sei, eu não gostei muito dessa música, assim, eu achei que tem músicas melhores nesse álbum que ela poderia transformar em single, mas eu gostei bastante dessa música, eu não gosto realmente de Jutsu Kai, mas eu devo assumir que essa música me fez gostar da cantora. Eu gosto dela mais nesse estilo mais alegre, não aquele estilo mais balada depressiva. Ah, é verdade, né? Ela consegue mudar bastante, né? O estilo de música dela com facilidade, né? Uhum. Em sétimo lugar temos o Aragakiri com o Single Piece, que conseguiu ficar conseguiu acumular 20 mil cópias. Esse single que também está na trilha de um famoso desenho do Estúdio Ghibli, conseguiu, acumular a popularidade da cantora junto com o desenho que está para sair lá no Japão, e conseguiu fazer uma boa promoção. Junto com o PV dessa música, também saiu como Lizzie, uma versão do PV com um desenho, uma animação feita pelo próprio desenhista do Estúdio Ghibli. Eu, particularmente, achei a música muito parada. Ah, eu também. Só pra quem gosta de balada depressiva mesmo, porque é da Soninho. Ah, mas todas as músicas dela é mais ou menos nesse estilo, né? Assim, tirando o último single, que é uma música mais animada e tal, mas que nem ela estreou com Heavenly Days, essa música, por mais que seja lentinha, caiu no gosto das pessoas, assim, ela teve muita popularidade, mas Peace eu acho que ainda não merecia essa posição, tá muito fraquinha pra entrar no Oricon. Eu acho que é mais por causa da popularidade do anime mesmo. Uhum. E em sexto lugar, estamos com eles novamente, voltando às paradas de sucesso, Dreams Come True, com Goodbye My School Days. Essa música, que o single tem três versões de cantoras diferentes, né, incluindo a vocalista do Dreams Come True. E o single, eu estranhei até estrear assim, em sexto lugar, a música tá bom. E é muito legal, assim, eu gostei, eu recomendo esse single para que todos ouçam. O PV tá bem feliz. Ah, é, o PV é verdade, muito bonito. É, inclusive no PV tem participação de outras bandas famosas, como a Band, que é muito legal, que é estilo bem... É meio reggae, muito legal, assim. Compensa ver o clipe e baixar o single. Em quinto lugar temos Kazumasa Oda com o single Sayonara Iwanai, que conseguiu 25 mil cópias vendidas na semana. É um single novo. Esse cantor já fez muito sucesso no Japão. Ele tem um single que está na história da Oricon como o sexto single que mais vendeu na história da Oricon, com 2.600 mil cópias vendidas. Então é um cantor que eu não conhecia, mas que pelo retrospecto sempre tem uma boa vendagem. Peraí, 2 milhões, né? É 2 milhões, ele teve 2 milhões e 500 mil cópias. Olha só, bastante coisa. Kazumasa Oda é muito... Ele tem bastante popularidade, embora ele seja já um senhorzinho, né? Uhum. Mas é muito legal ouvir as músicas dele, eu recomendo também. Em quarto lugar, vamos com a Abdon Boys School, com o single Strange. Eles estrearam muito bem, inclusive, né? Passando o Kazumasa Oda, Dreams Come True, que tem mais popularidade que eles. Venderam quase 30 mil cópias essa semana. E é legal, recomendo ouvir esse single. Eu acho... Mesmo para o pessoal que não gosta muito da banda, esse single ficou diferente, compensa o pessoal baixar. Uhum. E uma coisa interessante sobre essa banda, que eu acho que ela é um diferencial dela no cenário de pop, que ela usa o visual de uma forma muito inteligente. É uma banda que usa o marketing muito a favor dela, ao contrário de todas as bandas de rock. Eles usam um estilo mais colegial, externo, assim. Eles usam... Assim, principalmente o vocalista da banda tem um estilo mais nerd, assim. Eles usaram um óculos quadradão, né? O visual da banda muito a favor deles. Além disso, eles ainda têm um contato muito grande com o anime. Essa música é anime song, vai entrar no anime Soul Eater. Então isso já mostra como porque eles fizeram sucesso. Certinho. Em terceiro lugar, novamente, temos um Kakimoto com Raizon Madeira. Essa semana continuou, subiu no ranking, conseguiu 28 mil cópias vendidas e já está chegando quase às 400 mil no total. Enfim, não tem mais o que falar dela, né? Ah, eu prefiro não comentar. vamos pro segundo lugar. Vamos lá então, segundo lugar, estreando em ótima posição, Flampu com Hoshimine Gaiwo. É muito legal essa. Flampu é uma das revelações agora do 2008, né? De 2008, e tá crescendo muito, e colocar um single assim já direto em segundo lugar pro tempo que eles têm de carreira é muito, é bem notável. E venderam quase 45 mil cópias essa semana, né, já de início. E o PV tá muito, apesar que assim, o PV eu não gostei muito, achei muita baixa produção assim pelo mundo que eles estão. Vocês acharam? Você achou baixa produção? Os clipes do Fufu normalmente são super simples. Eu achei que Hoshimine Gaiwo foi o melhor PV deles até agora. Ah, eu não gostei muito, sei lá, eu achei muito fechado, muito falta de cenário. Que nem Harukaze, tem todo aquele trem, tem uma historinha, assim, eu achei muito de todos os PVs dele, assim, Harukaze é o que mais. A música e o PV foi o que mais me chamou a atenção. Mas é Hoshimine Gaiwo que tá dando destaque agora, né? Conseguiu essa posição, então muito legal, e recomendo mesmo baixar, ver o PV, que tá legalzinho. É. Isso que importa é o single em si, que tá bom. Assim, a música, né? É verdade. Além da música ser boa, na minha opinião, e mais agitada do que as outras que eles lançaram até agora, eles conseguiam superar assim, as vendas também, porque realmente não conseguiam entrar bem no ranking do filme. Foi o primeiro single deles que chegou assim no top 3. Então, sim, com certeza. Em primeiríssimo lugar nessa semana, temos a cantora que todo mundo conhece, Ayumi Hamasaki, com o single Rose Sparkle. Conseguiu ter nessa semana uma vendagem de 95 mil cópias. E aí, pessoal, é o single que vai para o final do Dragon Ball Evolution, né? Nossa, disparado, hein? Eu acho que o single é muito bom, mas eu sinto uma falta de um dígito, assim. Eu acho que poderia ter vendido muito mais. Ah, mas eu acho que, assim, a nossa Kimune, ela não é, ela tá, pouco a pouco ela tá perdendo, assim, um tanto de popularidade, assim, ela não é, ela que nem... Ela consegue ter bastante vendas ao longo do caminho, assim, até o próximo. Agora ela vai lançar um novo álbum, enfim. Uhum. Então, no total, ela sempre tem uma boa vendagem, mas nunca na primeira semana, assim, ela sempre pega top. Uhum. Isso, ela sempre pega primeiro lugar, mas as vendagens dela não é tão alta em relação aos outros artistas. Certo pra fã, só tem a metade do fã-pum, né? Uhum. Mas o que acontece? Por ser agora tema mundial do Dragon Ball Evolution, a faixa Rome, então... Com certeza vai bombar, ela vai aumentar o potencial dela, vai ser agora mundial em decorrência desse filme. Agora tá aquela dúvida, né? Que parte do filme será que vai ser tocado? Os créditos, quando os créditos, o pessoal tá tudo bravo por causa disso, ou se vai ser numa cena de ação. Enfim, né? Mesmo sendo crédito, vai ser já uma divulgação do trabalho dela, né? Então. Interessante. Então, pelo que vocês estão falando assim, aí o single é muito bom, tanto quem ouviu só as faixas principais, quanto o single todo. E pelo visto, nós vamos ver esse single semana que vem no Lolicon de novo, né? Com certeza. Eu acho que sim. Então, para comemorar o primeiro lugar da cantora, vamos tocar Rude para simbolizar a vitória semanal dela. You're not. That's it. Agora chegando no bloco de álbuns, temos, vamos falar novamente dos três CDs que conseguiram ficar melhor colocados no ranking da Oricon desse dia de 3 de março. Certo, então em terceiro lugar é a banda Unicorn com o álbum Chamber. Eles venderam nessa semana por volta de 45 mil cópias. E eu agora retiro o que eu falei na semana passada, tipo, sobre a música Wall. Eu tenho uma. É um meio particular, assim. Quando eu vejo o clipe do artista, e se eu não gosto da música, mas eu gosto do clipe, automaticamente eu começo a gostar mais da música. Então, eu gostei pra caramba do PV, muito animado, muito bem feito. E agora eu comecei a gostar da música Wall, eu recomendo. Baixe, me vejo, me PV, que tá muito legal. Agora mereceu o primeiro lugar da semana passada. Não foi hoje ainda, tá melhor. Hoje ainda é melhor. Mas é um grande álbum. Ah, com certeza. Em segundo lugar temos o álbum, acho que deve ser um dos primeiros álbuns desse grupo, Jason Brothers. O álbum anônimo da banda, que vendeu 60 mil cópias nessa semana e conseguiu quase o primeiro lugar. Eles chegaram ali, ficaram ali, a disputa foi acirrada com o álbum que ficou em primeiro, mas não deu, eles acabaram ficando com a segunda colocação. Verdade. Vamos um pouquinho do estilo musical, que quem gosta de RB, a banda é muito boa, eles debutaram como Major o ano passado e estão vendendo muito bem. Pelo estilo que não é tão querido no Japão. Eu assisti uma performance deles do Music Station, uma performance recente, e eu achei totalmente assim, absurdo como eles são iguais ao Exile. Explicando, só rapidinho. Eles são produzidos pelo Exile, e eles têm o mesmo nome do Exile quando eles lançaram. Antes de virar o nome da banda, eles chamavam Jason Brothers. São os Chibis do Exile. Ah, os Chibis do Exile, muito bom. Enfim. Agora, a partir do primeiro lugar da semana, o álbum Cancer, de Angela Aki, que vendeu 74 mil cópias nessa semana. Então, muito bom, muito bom. Esse álbum, eu acho que é um dos melhores que foram lançados até agora da carreira. A da Angela, assim, superou demais o último álbum dela. Tá com uma qualidade tremenda. Além disso, ela conseguiu um objetivo que ela tinha falado até numa entrevista que eu vi, que era compor e cantar uma música com mais de 10 minutos de duração. Caramba! É, a faixa Requiem, que eu acho que é a 11 do álbum, tem mais de 10 minutos de duração, uma história. Inclusive, quem quiser ver a tradução dessa música, tem na comunidade da Angela Aki no Orkut. Tá, é linda a história, assim, é demais, é bem suspense. A música é bem... tem um clima de mistério muito grande. E o álbum completo, todas as faixas assim, me agradaram, tá muito bom, é recomendadíssimo mesmo. É... Esse é o primeiro lugar? Não, com certeza. Essa é... A Angela dessa vez se superou. A Angela, que é uma artista que ela se diferencia bem, né, do cantinho de hip hop, por ela. Eu não consigo denominar a Angela Aki de hip-hop. Ela faz a música muito mais séria, que não se encaixa nos padrões japoneses, porque não é enka, não é de hip-hop, é uma coisa mais ocidental, como se fosse aqui no Brasil um MPB, sabe? Ela faz uma música bem própria pro Japão. Então, quando ela debutou, eu pensei que ela não ia fazer muito sucesso. E hoje, ela chegando nos primeiros lugares, vendendo pra caramba, é uma prova que o Japão consegue absorver qualquer tipo de música, qualquer tipo de estilo, consegue aceitar qualquer tipo de cantora, no caso que ela também é mestiça. Então ela foi 100% aceita pelo público japonês, entrou na mídia deles. E a gente tinha uma comemoração, ela finalmente mudou o estilo de capas dela. Gente, acho que isso é o BS com comemorações, fogos de artifício. Se você acompanha... É, desde o primeiro álbum dela, americano, assim que ela chegou no Japão, ela tem feito sempre o mesmo estilo de capa. Sempre é ela com uma roupa, olhando pra cima, olhando pra baixo, olhando pros lados, sempre com uma roupa diferente, só que sempre com fundo branco. E isso se tornou uma marca registrada dela, sendo que sempre que você... Eu normalmente não consigo identificar os álbuns dela, porque eu vejo um, eu penso, poxa, será que esse é 2B, será que esse aqui é Sweet Goodbye? Eu não consigo lembrar, sabe? E agora, finalmente, parece que ela mudou de estilo. Agora ela tá no estilo assim mais. É eu em frente ao piano, com os braços deitados. Ela já doutor... É que o fundo ainda é branco. É, o fundo ainda é branco, mas pelo menos ela mudou um pouquinho, né? Agora, pelo menos, ela tá em frente ao piano. Que também é uma marca dela. E ela... Tem mais alguma... É. E o single dela é... O último. Desculpa, você sabe o nome do single dela? Ah, o último single dela é o Haikei. É o Haikei. Ela tava com uma roupa listrada, assim, vermelho e azul. E o engraçado é que ela, em todas as performances que ela fez do Music Taste, ela tava com a mesma roupa. Ou seja, é uma marca listrada dela ser desse jeito, assim, ser roubers, ser repetido. Verdade. Mas mesmo assim, olha só, primeiro lugar pra ela. Eu tô muito satisfeito com esse ranking. Dessa semana ficou legal. Com certeza. Então, pra comemorar o primeiro lugar da Angela Aki, vamos tocar Haikei pra vocês. Conferir. Arigatou 15 no anata ni tsutaetai koto ga aru no. Bom, agora começar nosso bloco de notícias do mundo J-pop. Vou começar com uma coisa um pouco bem séria em relação ao Mr. Children. Pouco depois das 4 horas da tarde, do dia 22 de janeiro, houve um alerta de bomba. Caramba! No local de show da onde o Mr. Children ia fazer show. Onde ele fez, né? Realizou o show, que é o Astro Tokushima. Na verdade, o alerta de bomba foi falso. E antes do show começar, teve um telefonema dizendo: não é brincadeira, tem uma bomba armada nesse local, cancelem o show. Caramba. A pessoa do staff que atendeu essa ligação reparou que a ligação parecia ter sido gravada numa fita, pois a voz estava muito baixa e em tom cantado, assim, que nem no estilo que eu falei. Uhum. E a ligação durou cerca de 30 segundos e desligou-se sozinha. A polícia do local foi reforçada, o local foi vistoriado, e para que o público não percebesse que estava acontecendo alguma coisa diferente, o cronograma do show foi seguido, não foi cancelado. Eles abriram as portas às 17 horas e em 15 minutos 5 mil pessoas entraram no local. O show começou como planejado mesmo, mas com 20 minutos de atraso, e somente às 10 horas da noite todos os membros do staff deixaram o local. E essa turnê do Mr. Children segue para Fukuoka e Hiroshima. E segundo, né, o próprio staff da banda, é a primeira vez que há um alerta de bomba assim, antes do show, que possa atrapalhar, assim, né, ter cancelar o show. É, nesse perigo, né? Então, e as autoridades estão investigando o acontecimento. Tomara que peguem, né? Quem que. Com certeza. Ainda não saiu. É, essa notícia, por mais que seja agora, ainda de fevereiro, mas ainda não tem nenhum resultado ainda dessa busca sobre essa pessoa que pode quase ter atrapalhado, né? O show do Mr. Children. É engraçado que a gente fica pensando que só existe marginalidade teótica aqui no Brasil. Pelo visto no Japão também tem brasileiro, né? Enfim. Não. Brasileiro de espírito. É, aí acontecem essas coisas. Realmente é uma coisa assim de chocar. Tipo, imagina, você tá num show de uma. Normalmente shows tipo, lá no Japão são grandiosos, são muito grandes. E de repente você tem um ataque de bomba que vai envolver milhares e milhares de pessoas. E aí como proceder nessa situação? É meio uma saia justa, né? Pra organização do evento estático, o que eles tiveram que fazer, né? Não, mas sorte que, primeiramente, porque esse show em particular não foi tão grande, né? Só foi 5 mil pessoas, mas o problema, a sorte foi que essa ligação foi feita antes do show começar, então não tinha ninguém dentro do local, então deu tempo da polícia fazer a vistoria. Eu fico pensando assim, pô, imagina se sai uma volta, alguma coisa... Esse anúncio de bomba é feito durante o show, com muito que poderia decorrer. O pessoal já tem medo, né? Esses ataques que tá tendo pelo mundo. E no, durante um show, então poderia ter sido muito pior essa brincadeira de muito mau gosto, né? Agora vamos falar de uma outra notícia, de um acidente de carro que envolve o Nishiki do Rio, do News. A notícia é do dia 3 de março. É, a polícia fala, segundo a polícia, né, durante o engarrafamento, ele bateu em um carro que bateu no outro carro. Então, só que aparentemente ninguém se machucou, só uma velhinha de 60 anos que estava no carro. Ela foi pro hospital porque ela machucou o pescoço. Aí o Rio foi lá, pediu desculpa pra ela, mas como todo mundo sabe, sempre que acontece alguma coisa na Jones, eles são punidos. Então, até agora não saiu a punição dele, mas ele teve que entregar a carteira de motorista e não vai poder dirigir durante um bom tempo. Mas, Jimmy, eu não sabia disso que você estava falando em relação às punições. Que tipo de punições são essas? Que nem no próprio News aconteceu de dois membros saírem porque eles eram menores de idade e foram vistos bebendo. É, isso é um fato bem conhecido. Mas você acha que existe uma probabilidade do Nishiki do Rio ser expulso das bandas que ele participa por causa disso? Não. Ser expulso não, mas as atividades dele vai diminuir. Se ele tiver algum programa marcado pra ir sozinho, vai ser cancelado. Se o News sair, ou o News ou o Kanchani sair em turnê, também vai ser cancelada durante um tempo. Eles esfriam o artista, né? Isso. Deixa ele um pouco isolado. Até a imagem de errado que criou-se como ato seja. É fácil, né? Mas uma coisa que eu fico pensando. Poxa, eu até queria zoar, eu adoro zoar Jones, mas enfim, eu acho o Rio Nishiki totalmente sem graça, enfim, eu adoraria zoar ele, mas realmente essa notícia é meio sem graça, né? Porque acaba que uma pessoa sai ferida, e de certa forma eu que sou fã das bandas de principalmente no Kanjani, posso sofrer com isso, então pra mim não chega a ser uma coisa engraçada. Eu sinto bastante pena deles, do Nishiki do Rio. E dessa idosa que se machucou. Enfim, boa sorte pra eles, pro Kanjani, pro Nils, pra todo mundo. Não, e fora que não é uma coisa proposital, né? Pelo amor de Deus, é um acidente, né? Então uma punição chega a ser um. Foi em si proposital, porque foi por falta de atenção, porque estavam parados. Negligência, carro. Né? Ele teria aquele movimento de trânsito, é um pouquinho, anda. Ele não prestou atenção e acabou andando um pouco mais do que podia e bateu todo mundo. Uhum. Então vamos para a próxima notícia, então. Fãs do Tadarikara, fiquem espertos. Normalmente uma notícia boa, né, agora. Agora, em geral, agora as notícias estão melhores, né? Mais felizes. O Sandra Tadarikara, então, fiquem espertos, porque o programa de rádio deve estar de volta. O lançamento, né, do seu novo álbum, This Is One, para agora, né, nesse mês, e os seus dois livros oficiais, Tem e Sem, para dia 19 de março, todos, né, produzidos pela Otara, com o suporte de um DJ, ela irá reviver seu antigo programa de rádio, o Tada no Tres Bien Bohemian, numa edição especial, agora no dia 20 de março. Esse programa da Otada foi um programa de rádio que teve no ar de outubro de 1999, de outubro de 99 até agosto de 2000, na época que o seu primeiro álbum, First Love, estava estourando nas paradas. Nesse programa, a Otada contava histórias sobre o cotidiano dela e tocava as músicas que ela, dos cantores que ela mais gostava. Esse programa especial será feito em comemoração ao lançamento dos livros da Otada. E quem quiser ouvir o programa, ele estará no ar às 20 horas na J-Wave, que é a rádio de Tóquio, a North Wave, que é a rádio de Hokkaido, a Cross FM de Fukuoka, às 21 horas, e a Zip FM de Aichiken, às 22 horas. Aqui, quem quiser ouvir pelo site, é viável ouvir pelo site alguma dessas rádios, Felipe? E quem quiser ouvir o programa, ele passará na rádio lá no Japão, na J-Wave de Tóquio, na North Wave de Hokkaido, às 20 horas, na Cross FM de Fukuoka, às 21 horas, e na Zip FM de Aichi, às 22 horas. E a gente também tem o direito de escutar, né? Então, olha só, quem quiser ouvir, acesse o site da J-Wave, que a gente vai colocar em anexo no post do nosso podcast. E como vai ser às 20 horas no Japão, vai passar um programa de rádio ao vivo no dia 20, às 8 horas da manhã, aqui na internet, pra gente ouvir. Então, fãs da Otara, vamos dar uma força pro cara nesse novo programa e vamos ouvir, porque vai ser bem interessante. Se você sabe o japonês, a compulsiva, a ponto de só querer escutar a voz dela ao vivo, ouça esse programa, né? Com certeza. Pra falar que participou desse momento novo dela, né? Com certeza. Vamos falar agora de Wokusen. Depois de 3 temporadas, virou um filme que vai ser a finalização da série, que a Yankumi, né, que é personagem principal, vivida pela Yuki na cama, vai desempenhar pela última vez. A história do filme vai ser contada pelo especial que teve agora em março. Vai continuar a continuação da briga entre o terceiro com o segundo ano. E nesse filme a gente conta com um monte de juniors e Jones. E a gente vem lá. Esse filme vai ter o pessoal que estava na última temporada, no caso, aqueles, o pessoal de... Isso, o pessoal da terceira. A Yuya Takaki, o Haruma Miura, que vai estar lá junto. Aí, como no especial teve uma participação do Yuta Tamamori, que é um júnior, ele vai participar também do filme, que vai continuar dali. Parece que o filme tem chance de estrear em julho. Bem interessante, né? Porque essa série fez parte, né, do Japão, principalmente relacionada a Jones, porque eu não conheço, não sei se você que é mais acostumada a ouvir a Vidorama, sabe. Mas pra mim, tiveram poucos dramas que tiveram tantas temporadas que fizeram tanto sucesso, tiveram atores diferentes que fizeram sucessos, e a própria atriz que protagoniza o drama foi extremamente famosa no Japão. A série, ela é sempre protagonizada por duas pessoas, que é a professora, né, a Yuki Nakama, mas o que é o diretor, ele tá, o único elenco fixo, do resto nas 3 temporadas trocou sempre. As histórias são semelhantes, mas sempre conseguiu uma boa audiência. Se você gosta de Jones, assista com certeza. Se você tá, só para dizer alguns nomes que já participaram do programa, na primeira temporada teve Matsumoto Jun, na segunda temporada teve o Akanishi Jin, e nessa última temporada teve o da mais destaque, o Takaki Uya, né, vários Jones, Juniors e etc. Legal. E agora, passando para a próxima notícia, é sobre a Motira Kaori, do Every Little Thing, e Tajima Takao, da banda Original Love. Eles agora são a nova dupla da Evex Trax, com o nome de Kao Kao, e eles vão lançar um single agora dia 8 de abril. E esse single, chamado Kojin Jugyo, que a tradução é aula particular, fará parte da trilha sonora do filme O Pai Vôlei, que é um filme muito curioso e é estreado pela cantora e atriz Ayase Haruka. Veja o pote dela e saiba do que chama. Não, falando assim, nessa notícia, assim, o mais interessante é mais esse filme, porque assim, O Pai Vôlei, a tradução dele é como fosse vôlei de peito. Por quê? Porque assim, a professora, ela... A professora chamada Mikako, ela é treinadora de um time de vôlei da escola dela. E para que esse time não estava se esforçando nem nada, e que para que esse time se esforce melhor, eles fazem uma troca com ela, para eles se sentirem mais empenhados. Eles falam assim, ó, professora, se a gente ganhar esse campeonato, você mostra o peito pra gente. Ela fica, quê? Por favor, vamos. E aí o que acontece? Aí ela acaba topando, assim, ela tá tão empenhada em ganhar esse campeonato que ela acaba topando, e o que acontece? A história se desenrola nisso. E essa história é verdadeira, aconteceu em 79. É caso real. E eu tô louco pra ver esse filme vai estrear. vai entrar em cartaz dia 18 de abril. O trailer já tá, vou colocar o trailer anexado no post do nosso podcast. É muito legal, compensa ver, tá muito divertido. Eu adoro a Ayase Haruka, ela é ótima, em todo sentido. Sim, eu conheci ela como cantora, assim, eu sempre gostei das músicas dela, o single Rikou Kigumo, tá até hoje no meu iPod, eu acho muito legal. E eu assisti o último trabalho dela, o último filme que eu vi dela, foi o Boku no Kano de Acai Borg, que é a tradução é... Minha namorada é um ciborgue, assim. Ah, eu vou falar isso. Aquela vida do futuro. E é muito legal esse filme. Esse filme, inclusive, teve uma trilha sonora da Mísia, do Hi-Fi Camp, né? Que essa música Kizuna, foi o Green que escreveu essa música. E ela é muito ótima, assim. Compensa ver o filme. Quem tiver a oportunidade, quando sair agora, né? Quem estiver no Japão, assiste. Quem, depois que lançar em DVD, baixe na internet, porque realmente vai ser muito legal. Com certeza vocês vão gostar. É, mas esse plot tá muito cara de filme pornô, cara. Eu não sei o trailer. Eu acho que esse filme deve ganhar várias paródias no Japão, cara. A palavra peitas, assim, eles falando, é muito engraçado. O lema do time é peitas. Eles vão antes começar, sabe, aquele tirinho de... como é falar? Aquele grito de vitória que eles dão, eles gritam. Opa! É muito punk, muito, muito legal mesmo, compensa ver. Então, mais uma notícia, dessa vez uma bem, não é assim, não é uma coisa que sai no jornal, nem nas revistas, mas sim uma curiosidade muito grande, foi que o grupo, a boy band do Rochin, finalmente foi convidado para participar do Music Station, né? Pra quem não sabe, o Music Station é um programa mais renomado de música japonesa, que a gente vive falando do podcast, que só os melhores e os artistas que têm maior renome e vendagens conseguem participar, são convidados pro programa, né? E uma coisa que intrigou as pessoas foi a evolução do Torochim, que com o tempo, todos esperavam que quando eles conseguissem o primeiro lugar nas vendas, que demorou um pouco, eles fossem convidados. Mas esse tempo chegou, as vendas deles começaram a ficar cada vez mais altas, e cadê eles lá? Estavam totalmente ignorados. O máximo que aconteceu foi quando a Avid percebeu que a Johnny estava sacaneando eles. Eles colocaram eles para fazer um single em Koba Kodakumi, e não teve como. Como a Kodakumi sempre vai no Station, a Jones não teve coragem de interferir na imagem da Kodakumi para salvar a pele dela. Então acabou que o Jones foi lá para ficar de back dancers e cantar um pouco. Mas eu vou explicar a razão pelo qual o Jones não ia. O que acontece? Pra quem assiste o programa, eu assisti há um tempo, Felipe, você já assiste há muito tempo, né? Não, assim, eu acompanho o Music Station desde 2007, desde maio de 2007 até agora. Então. Eu acompanho todos os programas, assim, eu sou um fã do Music Station. Eu também, sou um fã, assim, praticamente todos, desde março do ano passado até hoje. Realmente, o programa tem um perfil. Então, o que acontece? Ah, vamos dizer que a Jones é a empresa que hoje é a empresa mor lá no Japão. Fala, ela perde o faturamento da Avid? Perde, porque ela só segue um gênero, só no gênero de boy band. Mas, enfim, a Jones ela tem um poder muito grande, faz que ela tem, ela mexe com ela tem uma fanbase muito grande. Então, o fato de ela vender, ter uma força, acabou que me fez o programa tivesse um contato muito grande com eles. Então isso tem várias teorias. Dizem que a agência compra o programa para que só os artistas de onde participam várias vezes, como que acontece, como já aconteceu do Katoon cantar a mesma música quatro vezes consecutivas no programa, enquanto vários outros artistas não foram convidados. Enfim, coisas como essa acontecem. E uma coisa identificada é que sempre que aparece algum artista que compete direta ou indiretamente com o Jones, eles simplesmente não são convidados para o programa. E como o Toshink, ele é uma boy band, ele compete diretamente, e foi totalmente boicotado. Isso é uma coisa que, na minha opinião, eu fiquei muito, muito pé da vida, vamos dizer, quando eu percebi que quando eu estava assistindo os programas, né? E eu percebia que os artistas que eu mais gostava nunca iam no programa, e o Katoon ia milhares de vezes cantar a mesma música. Ah, o que acontece, tem algumas coisas que até explica no programa, assim. Que nem, quando um artista canta uma música e as pessoas, né, os telespectadores gostam muito, eles ligam, mandam e-mail e pedem de novo, e a apresentadora fala que por que que eles estão indo de novo no programa. Assim, quantas vezes eu já vi a Dom Marico falando, tal cantor fez tanto, teve bastante audiência, teve bastante... pedido por causa do live da semana passada que trouxemos ele novamente. Então alguns têm esses casos, assim, eu não sei, eu não tô me lembrando dessa do Katoon. Katoon realmente tem vezes que eles vão várias vezes seguidos mesmo, a Hamasaki Ayumi também. É, com certeza. Mas então, na maioria dos casos de artistas que vão duas vezes são de sucesso, assim, estrondosos. Eu me lembro de Ayumi Hamasaki, que foi duas vezes pra cantar Fairland, Heaven, vários sucessos que entraram na história dela também. Músicas que realmente viram hits, costumam ir duas vezes. Mas o problema é que os Jones, eles vão duas vezes seguidas, assim, sempre, sabe? Vão numa semana, na outra, já é certo de eles estarem lá. Até Recent Jump já foi, eu acho. Recent Jump, o cantor maior na cantada. A Jones consegue colocar Junior pra cantar no Music Station. Ah, eu acho isso bizarro, cara. Eu acho isso muito sem noção, colocar Junior pra cantar lá. Ela consegue. Mas é tudo questão de também de popularidade, né? É que nem os gostos musicais deles diferem um pouco do nosso, que a gente tá acostumado. Então, o que deve estar bombando lá, parece que não caiu no gosto aqui. Então, por isso que tem essa repercussão toda. Principalmente Katoon. Katoon não tem jeito. Katoon são atores. É. Tá sempre novela. Então, sempre vão ter um chamado mais maior, né? Uhum. Mas, essa semana, houve um plot twist na história. O Torchin finalmente conseguiu ser convidado oficialmente pro programa. Olha. Só que não foi assim fácil, né? Logo, ele. A Avex, a empresa que tá agenciando o Torchin no Japão, ela teve que entrar em contato com a Jones pra rolar uma troca, um escambo. No caso. A Avid, que é afiliada à Semital na Coreia, ia favorecer a divulgação dos artistas da Jones na Coreia, e em troca disso, o Tojink ia poder deixar de ser boicotado nos programas e em todas as outras formas de divulgação que são monopolizadas pelos Jones. E parece que deu certo, finalmente o Tojink foi nessa última sexta-feira cantar Survivor e lá fez a apresentação deles. Que, na minha opinião, eu não gostei muito dessa música, achei que eles poderiam ter cantado outra, enfim. Mas. É o primeiro passo da banda, né? Outro símbolo que a Jones está abrindo o mercado pro Toshin aqui no Japão é que eles foram convidados pro programa do SMAP, que tem grande popularidade pela banda ser tão antiga, então eles tiveram a chance de aparecer lá também. Ah, Legal. É, porque é um programa de Jones, né? Você vê uma boy band rival participando de programas que é apresentado, organizado, gerenciado por um Jones. É, isso aí. Quem gosta de Green vai ficar feliz, já tem um novo lançamento deles. Fora, né, o single Setsuna, que vai ser lançado agora no próximo dia 11. É, dia 27 de maio vai ser lançado o single Haruka, que é tema do filme do Rookies. Quem não sabe, Rookies foi uma novela que estreou no ano passado e teve uma popularidade terrível. E o single do Green, que foi tema dessa novela. E quem sabe, né, esse foi o single mais vendido de 2008. Não, perdeu pro Arashi, mas foi de... Não, mas tô falando assim, ele ficou em quarto. Mais vendido do Green. Ele ficou em quarto lugar no ranking anual do Oricon, com mais de 1 milhão de downloads nos celulares, né, via Chakuta Ranking. Então, esse single tá muito esperado. O filme do Lux também, Lux Otsugyo, né, que vai ser a formatura deles. E esse filme será lançado no dia 30 de maio. Então, com certeza, se for seguir o mesmo exemplo de Kisei, que vai ser uma música estouradíssima nas paradas, aí vamos torcer para que saia logo uma prévia dela para nós ouvirmos. E agora vamos fechar nosso bloco com uma notícia. É uma curiosa, Thiago. A notícia da semana. EXILE com uma nova formação, hein? A partir do dia 1º de março, um grupo de apenas 7 membros se incorporou ao que a gente já... A banda J-Soul Brothers, né? Que foi a banda que pegou segundo lugar no ranking de álbuns dessa semana. E agora o grupo tem 14 membros. Vamos lá, Rino, fala aí que você conhece mais deles. Legal falar que tá 14 membros, mas ainda não explicaram como que vai ser. Se vai ser dois vocais ou quatro. Porque os dois vocais do J-Soul Brothers também são muito bons em dança. Então, se eles forem rebaixados pra não cantar e só dançar, eles têm habilidade pra isso. Agora, em abril vai lançar o primeiro single com a nova formação. Sim, o novo single se chama The Monster Someday e vai ser lançado dia 14 de abril. E a partir do dia 9 de maio será dado início à Arena Tour deles. Mas, pessoal, uma coisa que eu fico me indagando. O EXILE é uma banda que acabou de sair do pior ano da carreira deles disparado. E, tipo, eles estão com muita popularidade, muito mesmo. E o J-Soul Brothers é uma banda que está crescendo no momento. Acaba de conseguir uma ótima colocação no Icon. Vocês não acham que é um desperdício da Avex unir os dois artistas agora, nesse momento, ao invés de deixar os dois crescerem juntos, separados? Ah, eu creio que não. Eu não sei, é uma pergunta muito complexa essa. Eu acho que a banda como um todo, eu acho que eles vão se tornar mais fortes, principalmente porque, se vocês olharem, você mesmo disse que J-Soul Brothers é igual o EXILE, então é como se juntar essas duas forças, e se o J-Soul Brothers já é tão bom, junto com o EXILE eles vão bombar. Então eu acho que eles não estão fazendo uma escolha precipitada de se fundir. E fora que acontece, vai manter o nome popular do EXILE e vai continuar vendendo, esse fato. Então, eu acho que não vai continuar, vai crescer as vendagens dele. Eu acho que vai cair no gosto das pessoas, principalmente porque essa foi a notícia da semana, assim. Separados, eles competem um com o outro, porque tem estilos parecidos. O produtor da EXILE é o cantor da EXILE, o Hiro, que é o vocal, é produtor deles. Então, é bem melhor juntar. Porque a didática do EXILE é isso, é sempre crescer. Por isso que a banda sai gente, entra gente, e eles ainda estão no mercado, ainda hoje, mesmo ter começado há tanto tempo. Então, foi isso, né, pessoal? Temos todas as notícias dessa semana. No caso, grande, né? Dessa vez nós falamos que o Japão tem notícias, nós não fizemos um bloco temático. Mas vamos continuar procurando notícias e garimpando sites japoneses pra dar o melhor do entretenimento pra vocês e o melhor das fofocas de Jones e acontecimentos de verdade, coisas sérias também. É, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das nossas notícias. Dos lançamentos de CDs no mercado japonês para o dia 11 de março. Temos em álbuns The Mirror Woman, The Demi Best, Aqua Times, Utai Sariji Hana, Chemistry, The Chemistry Joint Album, Push Muramai, Piano Best, Nanakitari, Bondage, Nobody Knows More, Best of Nobody Knows More, Tsujishima Hikari starring Kusumi Kohari, The Morning Musume, Best Hirari, novo álbum do The Ghost Girls, Hooray, Red Wings, Auto Comune no Teiri, e o álbum remix de Ana Tsushia, Newly Remix Show. Em singles temos Darius Kubo, Dakishimeki, Green, Setsuna, Homemade Kazuko, Yu, Anata ga soba ni iru, Shiawase, Doutor Coreano, Jun, com Alice, Katoon, Rescue, Policy, Shout Aloud, Beach Flash, Ryu Sion, Café Wonderland, o Yusuke, do Esuchin, com o single Himawari, Ayo Materma, com Todo Ketai, Pete Ken, de 390, Konohama Juto, e por último Torshink, com Survival. Pra falar um pouco das minhas impressões, já que eu estou sozinho nesse bloco, eu vou falar que essa semana ela promete um quesito muito grande. Temos de um lado a invencibilidade do Katoon de 5, e do outro o recorde do Torshink de 5, consecutivos em primeiro lugar. E eles vão competir de frente e um deles vai perder a invencibilidade. Correndo por fora, ainda temos Green com o single Setsuna. Chegando no nosso bloco de recomendações, digamos assim, agora nós vamos passar por uma proposta diferente. Em vez de passar o bloco falando sobre um drama só, que a gente assistiu muitos episódios, nós vamos adotar uma didática mais similar ao que o JCast faz no JCast Reviews. Nós vamos acompanhar os doramas para que você ouvinte que esteja interessado em assistir, pode assistir semana a semana com a gente, a gente vai batendo aquele papo mais aprofundado sobre o drama, porque se a gente fizer um bloco só, a gente acaba que vai esquecer de diversas coisas e vai esquecer de falar sobre os personagens coadjuvantes, etc. Então essa forma a gente vai enriquecer melhor o quadro. posteriormente nós podemos falar uma recomendação de um filme, ou de um dorama, ou de um jogo, talvez, qualquer coisa. Esse bloco realmente é dedicado a qualquer coisa relacionada ao Japão, que não se, relacionada à música, que não seja necessariamente música. Então, esse bloco de recomendações vai continuar aberto para qualquer coisa, por enquanto nós vamos utilizar esse modo de dorama. Nós escolhemos aqui, tenho aqui a Rini para falar comigo de novo. Rini, pareça. Oi. Então hoje a gente vai falar de Mao e Ryusei no Kizuna. Exato. Nós vamos falar dos primeiros episódios, do primeiro episódio de cada série, né? É, vamos começar por... Qual que você prefere, Rini? Não faz. Vou começar por Mao, porque é mais antigo. É, então, Mao é... Como eu vou dizer... Vamos se teletransportar para o ano passado, naquela época na internet, para dizer o hype que foi Mao. Para começar, Mao foi o primeiro dorama do Satoshi Ono, do Arashi, líder do Arashi. Então, imagine, as fangirls fizeram mega divulgações na internet, falando que ele ia fazer um dorama, ia ser o papel principal. Isso foi muito noticiado nos sites de fãs mesmo. Não é, Rima? Isso. Tá todo mundo muito ansioso. E em si a história todo mundo já podia saber, porque é um remake, né? Então dá pra ir lá ver a primeira versão, ver como é que foi. É um remake de um drama coreano, no caso. Dá pra dizer que a versão japonesa é uma adaptação, porque tem coisas que eu já soube que são bem modificadas. São bem diferentes. E também as fangirls também pegavam pesado com o Ono, porque dessa vez ele tem que pintar o cabelo pra fazer o personagem, que normalmente fica sempre loiro e tal, né? Todo mundo sabia que o personagem já era mau. É, então, porque na verdade, já vamos entrando no plot da história. O Mao é uma história, Mao significa demônio na japonês, enfim. É uma história de bastante suspense. O plot da história é o seguinte. Há 13 anos atrás, aconteceu um assassinato, sendo que esse assassinato envolveu vários adolescentes no colégio, enquanto eles estavam lá na adolescência. Muitos anos depois, o irmão de um garoto que foi assassinado, ele acaba se tornando advogado e monta uma conspiração em troca de vingança. Só que esse é o personagem do Satoshi Ono. E do outro lado temos o personagem que, no caso, matou o irmão do Satoshi Ono, que é o personagem do Kenta, como é o nome dele? Toma. Do Ikuta Toma. Ikuta Toma, né? Que é um dos primeiros personagens de assim, muito destaque dele, que ele ainda não tinha conseguido fazer um papel principal ainda. E ele faz um policial super machão, de justiça pura, ele super inconsequente, ele tá querendo fazer alguma coisa, ele faz, ele quer fazer alguma coisa, ele corre pra conseguir o que ele quer. Ele é um cara totalmente assim. E acaba que ele é detetive e ele recebe uma carta acabam acontecendo milhares de acontecimentos que interlaçam ele à história. No caso, ele está tentando resolver um caso que uma certa pessoa, Amano Makoto, mandou uma carta para as pessoas, uma carta de tarô. Cada carta tem seu significado. E no caso, a polícia não consegue identificar bem qual é o significado das cartas, o que vai acontecer, o que vai acontecer se é um assassinato, se é um atentado, enfim. Só que... em estudo tem outra personagem. Tem uma personagem, a única coisa surreal do dorama, por enquanto, é uma personagem da... uma menina que trabalha num restaurante. Que ela é médium. Ela consegue postar nos objetos e consegue descobrir o passado ou alguma coisa referente. E ela, no primeiro episódio, já mostra uma amiga dela perde um brinco, ela encosta a mão no outro pra descobrir onde o outro tá. Tem uma coisa assim. E essa personagem acaba se envolvendo muito, tanto com o personagem que é do advogado, quanto com o policial. E é uma personagem chave, assim, na série. E, assim, outros personagens são... Eu acho muito bom, assim, do drama. é uma novela que ela tem vários núcleos assim, bem interessantes. Outros personagens que são abordados são os amigos do detetive do Kenta. Que são o gordo e um cara que é mais ou menos meio vagabundo. É. E um outro que trabalha junto com o irmão dele nas empresas do pai. É, também tem um desse, né? E também tem esse que trabalha na empresa do pai, que ele tem um caso, né? Essa é a parte. Com a mulher do chefe, então. Acontece algumas situações assim. Eu acho que essa é a parte mais tranquila, né, do drama, né? Essa parte do cara tentando fazer o caso dele em paz. Só que, lógico, tudo isso é um clima de suspense muito grande, cheio de chantagens e tudo. Quem gosta de histórias inteligentes, Mao é a pedida, porque é muito inteligente o jeito que o assassino vai desenrolar essa história. Ele vai entrar dentro da vida do detetive a um ponto que nem ele vai conseguir imaginar quem é o assassino. É, com certeza. Ele estava do lado dele desde o começo. É, assistindo esse primeiro episódio, o drama ele já entrega na cara que o vilão é o Satoshono e o detetive. Ele já vai sabendo o que é. Só que aí que tá a inteligência da história. Que ela tem um cronograma diferente, você já sabe quem é o assassino, mas você não sabe o real motivo que ele tá se vingando. Então vai, cada dia, cada episódio mostra um ponto novo do caso, assassinato do irmão dele. Uhum. Vai descobrir também as formas diferentes que ele vai matando e realizando. Os objetivos dele. E chega até o ponto, não nesse primeiro episódio, mas a cada episódio desse drama você imagina quem realmente é o vilão da história. É. Se é um, se é o outro, se são os dois. Quem realmente está errado, se realmente é a pessoa que a gente vai pensar que tem a culpa ou não tem. Então é um drama que a gente vai acompanhar, a gente vai assistir episódio por episódio para poder não perder os detalhes, porque vai acontecer muita coisa legal. E que a gente vai dizendo também que tem outros personagens que são inseridos na história também, né? Que são envolvidos no passado dos personagens. Então é um drama que vale muito a pena você assistir e acompanhar junto com a gente aqui no Bloco de Recomendações. Um drama que ganhou o prêmio de melhor da temporada. Legal. O Ono ganhou como melhor ator. E a trilha sonora também. É. Que é do Arashi, ganhou como melhor trilha sonora. O single ficou um dos mais vendidos do ano. Foi o mais vendido do ano. Foi, né? Foi. O single que mais vendeu. A música é super... É uma coisa, tipo... É muito boa a música. Não tem como comparar com nada que o Arashi costuma fazer. É uma coisa mais séria, mais sombria. Mas que, ao mesmo tempo, é muito viciante. A música do Arashi é muito boa. Então, eu recomendo que vocês assistam, ouçam a música, façam tudo. Vejam o filme, vejam a versão coreana... Então, façam tudo sobre o Mao. Agora vamos falar um pouquinho do outro dorama. É, do Ryusei no Kizuna, que é um dorama que, no caso, a gente já parte para uma outra proposta. É, Ryusei no Kizuna já começa lá, contando a história deles no passado, a história de três irmãos, né, que saem, tem o desejo de passar de um cometa, né, e acaba que eles fogem de casa pra assistir. Infelizmente eu tô dando spoiler do primeiro episódio, mas vocês vão assistir, assistam essa parte inicial dele. Porque, mas essa parte da história, todo mundo, até lendo qualquer lugar, você vai ver que conta, sinopsis, que essa é a história em si, se passa por esse comecinho deles. Que eles são crianças e eles fogem de casa pra assistir uma passagem de um cometa. Quando eles voltam pra casa, infelizmente os pais deles foram assassinados. Sendo que eles nunca souberam quem foi o assassino e nada mais que isso, eles tiveram que viver sozinhos a partir de então. E os personagens crescem e tomam conta do restante da família, né? Aí temos os atores que interpretam os personagens principais, são o Nino, do Ash, que ele é o principal favorão. E temos o Ishikidori também, do Kanjani 8 News. E temos a atriz belíssima, que sempre reluz os papéis que ela aparece, a Erika Toda, que ela é realmente do Aleatro. Assim, o Dorama é muito. Faz esse Dorama ser bastante interessante. É que ele não se prende nessa história do passado, de ser triste. E é um Dorama. Mas a história é deles vivendo, né? É mais eles vivendo o dia a dia. Não é 100% drama deles chorando, a morte dos pais querendo saber o que aconteceu. Só o personagem do Nino, que é o que mais, por ele ser o mais velho, é o que mais sente e que vai mais, sempre é ele que vai vir com as partes tristes, lembrando e pensando que eles deviam ter procurado o assassino. Então o drama passa por momentos do cotidiano deles também, diversas histórias de contenção. No primeiro episódio, também mostra eles tentando se viver, porque eles são jovens aí e acabam passando por situações totalmente normais de pessoas da idade e tal. Temos a personagem da Ikatola, que é uma funcionária de uma empresa que acaba de se demitir no primeiro episódio, e porque o convite do chefe dela, enfim, e ela acaba tendo que seguir uma carreira assim, um pouco meio. Competidores, irmãos dela, acaba tendo que se defender, e assistam, é muito interessante essa parte. Tem cenas muito engraçadas. Até no primeiro episódio você já vai ver um pouco da didática da história. E realmente é um drama que você pode se emocionar e rir ao mesmo tempo, né? Isso. Também temos o personagem do Ishiki do Ryo, que é o melhor irmão que não quer nada com nada. Não quer nada, ele é meio fofão, vamos dizer assim, bom van. Ele se mete merca às vezes, né? E tem o personagem de um menino, que é o mais sério. O irmão responsável. É. Cuida nerd. Eles ficam zoando ele muito, que ele é nerdzinho. Uhum. Ele que acaba se cuidando dos outros, né? Mais ou menos, né? Isso. Aí, que nem eu falei no outro, Ryusei também ganhou muita popularidade. Ganhou com o melhor dorama. O Nino ganhou com o melhor ator. O Ryo ficou em segundo lugar numa votação agora recente. E a trilha, que é também cantada pela Arashi, também ganhou como melhor trilha sonora. Mas não foi um single tão notável igual de Mo'o. Uhum. O Tadu se lembra qual é uma música? É Beautiful Days. Beautiful Days do Arashi, faz parte da trilha sonora. E temos também a Insert Song da Shimanika. E é óleo, também toca nas partes mais importantes do drama. Eu quando soube desse drama, soube na verdade e ia ter essa música na questão militar. Então eu fico pensando, nossa, esse drama deve ser super depressivo, deve ser super down, parece que essa música também é pesada. É muito pesada. Mas ele deixa a música muito bem utilizada, nos momentos certos, pra não criar aquele coisa pra qualquer pessoa normal, porque esse gente possa se chama também. Não tenha problema. Sem aquela sensação de, eu vou chorar. Assistindo novelinha pra menina chorar, sabe? Não é assim, você pode assistir na boa, dá pra ver legal, é divertido. Tem esses momentos de drama também. No caso, um fato interessante é que tem uma das versões da Nakashima Mika, que tem uma foto do Nino, do Arashi, que pra fazer esse elo entre drama e CDs, acabam colocando ele lá pra promocionar dentro do encarte, não é a capa do CD. Mas ele tá lá. Enfim, nós vamos procurar assistir os episódios seguintes, né? E se aparecer algum drama muito mais atrativo, nós vamos colocar aí no quadro também. E é isso, acompanhe, veja também, né, Rinho? Fala sobre. Vamos indo, né? Deixa ele nos levar. Pessoal, estamos aqui agora todos juntos dessa vez para dessa segunda edição do nosso podcast. Vamos aqui dar umas mensagens aqui que a gente quer falar para vocês que estão nos escutando. Eu vou começar já que eu já estou falando. Eu achei que vocês continuassem acompanhando o podcast, que vocês compreendessem que a gente está no processo de evolução. E pode ser que a gente não tenha acertado em todos os nossos erros da última edição, mas que a gente vai continuar trabalhando nisso, que a gente vai continuar tentando fazer o nosso melhor. Nós temos a devida orientação. E é isso, pode esperar pelo melhor conteúdo de música na internet dentro desse podcast. E para completar, eu acho que essa edição ficou muito mais dinâmica que a outra, principalmente por causa das notícias. Agora a gente teve uma grande... Eu parei um pouquinho para pesquisar e só desse pouquinho já consegui bastante... A gente já pegou bastante coisa interessante na internet, a gente viu que tem mesmo bastante notícias de J-pop dando sopa por aí, é só querer procurar, só querer ter interesse. E eu quero agradecer a todos que estão nos acompanhando, que estão divulgando a gente e que pra, não somente para nos impulsionar mais a ter mais ânimo para fazer o podcast, como para mostrar que de music compensa, que vale a pena, ser um estilo de música muito bom para se ouvir e que a gente está aqui. Bora pro próximo J-Station. Eu queria pedir desculpa por qualquer coisa. Eu espero que vocês possam ter notado a evolução, que alguns erros a gente já está corrigindo, mas o próximo vai ser melhor, porque é isso que a gente está querendo cada vez. Então, na hora de deixar um comentário, deixe alguma coisa falando daquilo que você não gostou, de alguma sugestão, que vai ser super bem-vindo e a gente está querendo cada vez melhorar. Com certeza, agora vamos falar um pouco. Se você quer ter mais conteúdo sobre J-Music, acesse o blog de J-Station, que é parceiro do J-Cash. Com certeza já está aí na nossa barra de link do post. E para notícias de Jones, Mimi? Queria que vocês quisessem saber um pouco mais. Tem o meu fórum e o blog. O link do fórum vai estar no post, então... Linkou lá no fórum, porque não gosta do jeito de fórum. Tem o blog, que é tudo postado ao mesmo tempo. Legal. Tudo perfeito pra você também interagir. Se você é uma fangirl aí, que gosta de Jones, você vai ter um seu lugar lá pra se divertir. Enfim. Então é isso, pessoal. Acho que conseguimos terminar esse podcast com bastante êxito. É difícil manter um podcast semanal, mas nós estamos aqui no JCast para associar a sua sede por dinheiro. Então é isso. Podem contar com a gente na segunda semana. Espero que o podcast não atrase nem o próximo. Então é isso, pessoal. Matasta. Tchau. Falou. Tchau. Muito obrigada.